to the dance, E.T. Sente a pressão aí, Mano Brown. É que nos meus sonhos você é linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas. Mixagens DJ Oséias Freitas.blogspot.com. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até. Baixe a Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim, ó. Uma história linda, ainda não tem fim. Ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói essa traição. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. E ela é minha melhor. Este é mais um CD com uma qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Suas culpas, sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que ela. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Isso aí, banda, que prazer, banda Ravelli. Eu que agradeço, Raíssa. Ponte do Batidão. Dói, né? Dói, né? Dói, né? A gente quebra a casa.

Odisseias Freitas, de Vitória do Xingu, Pará. Dizem que eu não falo que tem até pelo pé, né, pero? Para na pele de um cálculo como quer. Fazer o intento. Quando é isso, cara? Não é que ninguém me quita. Sound Brasil. Acesse DJOseiasFreitas.blogspot.com. Passei a noite em claro, eu não conseguia dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio de pedir um café, que vem amargo quente me tira do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo, no dia do seu casamento. Na igreja vou entrar correndo, e se todos convidados, essas flores, esses bares. Essa sua mentira deve ser do teatro. Olhe pro seu tempo agora, e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é homem que você chama. Não tá última DJ Oséias Freitas. Top Som, unidos pela música. Acesse www.djblackmix.com.br e divirta-se. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro e choro.

Betinho estabelece. Já sei que é mentira. Este é mais um CD com uma qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Portal Automotivo de Altamira e região. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Produções e mixagens. DJ Oséias Freitas. Foi tão de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar, eu erro mais. Me apaixonar. Mais um CD com a qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. CD com a qualidade. DJ Oséias Freitas. blogspot.com. Chegou com essa carinha de anjo. Portal Master Sound Brasil. DJ Oséias Freitas, de Vitória do Xingu, Pará. Portal Master Sound, o portal automotivo de Altamira e região. Mas melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Master Sound Brasil.